Salvador, bom dia, gol 1804, cruzando 2%. Gol 1804, bom dia, contato radar, mantenha terceira série da Elso e mantenha 360. Subindo 360, sem restrições, perfil da Elso, gol 1804. O controle é 1208, isso? Recife autorizada pelo IC 58370 Pucacaju, decolada 10, curva esquerda, 5043, o transponder 1208, controle no, o 9030 está na posição 1. Até mais, está marcando, é 209. Está no portão 4 para o puxo de estacionamento. Livre decolagem, pistola 0, vento 1 centena 08 nós, ajuste 1020. Livre decolagem, SNA 2 9. No decolado 37, controle no 208. 208, 6219. Controle Salvador, muito bom dia, Xenia 6219. Decolado 1500 pés. Contato radar, mantenha a descida da Elso e mantenha 360. sobe e mantém o 360. Assim que possível, solicita voar Eda ou da El. Sim, aguarde com a relação. Guardando, 6219. Azul 4069, Sane Centro Recife, na sequência 1251, secundária 13325. Recife 1251, 3325, bom dia. Sinai 6211, anda presente, direto da El. Vai voar da El, 6211, grato. Tram 3859, livre de restrições, isso é para 2 mil pés, ajuste na 020. 2 mil, livre das restrições, o Tram 3859 agora. Centro Recife, no 251, secundário no 3325. Recife 125, decimal 1, alterna 13325, gol 1804, tenha um bom dia. Decola, pistão no zero, vento uma centena 08 nós, ajuste 1027. Decola, pistão no zero, na 35, 17 agora, 1027. Autorizado LS, reposta estabilizada. Equador, o Gol 1607, despegue estacionamento na demanda 0.21 para a aeroterminal de Brasília. Gol 1607, despegue estacionamento. Gol 1607, despegue estacionamento. E é por certeza. Voltaram. 251-3325-6201. Decolados 44, controle 1-2-0. 2-0-8-3-5-7. Bom dia. Contato radar, mantenha perfil da saída Arbore Alefa, submantenha 300. Comandando 300, seria isso? 357? Afirmativo, nível 300. 300, 357. Área. Está autorizado ILS para o hotel Santan. Desça para 2.000 pés autorizado ILS, reposto estabilizado. Tarata. Vamos 3859 estabilizado. Localiza o 12. Sim, desculpa o final do procedimento. Chame torre 11895. Chamará 1895, obrigado, outra hora. Na 3859 na escuta da torre? Afirma, senhor, baixou e travou, estabilizado no zero. Seguinte, o TAN 3859, livre pouso, piscina no zero. O vento 120 graus 099, ajuste no 020, cheque o trem. Baixou e travou, autorizado pouso no zero, TAN 3859. Estabilizado no ILS, o hotel Santos. relacionado ao procedimento LS X-Ray, chame torre 12895. 1895, até a caixa. Torre, o Atlas Cartango, bom dia. Confirme. Papa Romeu, Atlas Cartango. Hotel Oscar Tango, prossiga. Prossegue para 10, cancele e vai para 17. Solicita 17. Sente reporte no externo para o cancelamento. Passará o Atlas Cartango. Da Índia, uma espera da 10-108-954, o voo 607, obrigado, bom dia. Qual a pressão pro nosso certificado? Bota a passagem do banco, nosso certificado autorizado. Então, 3597, chame centro Recife, na frequência no 26.0, secundário no 288. 1260 e 1228, então, 3597. Eu sigo o som. 0673, só passando a velocidade 3751, ainda com sucesso. Passando a segunda, 3751, então, era já está em Brasil. Nosso segundo 737, tá bom. Fala 3554, está no parte 3, para o funcionamento. As 3, se você quiser, só reporta para o parque 3. Vai reportar para o parque, 5. Autorizado o cancelamento, cancelado ao 5-1. Autorizado o covar esquerda, base pela direita. Reporta para girar base, hotel Oscar Tango. Confirma o pátio. Vai para a Aerostar, vai reportar na base, o hotel Oscar Tango. Ciente, reporta girando, reporta para girar a base do hotel Escatão. Dado. Torre, bom dia, voo 607, espera da 10. 607, autorizado a linha decolada piscina 0, vento 10 graus 07, nós é 2020. A linha decolada 10, voo 0, 607. Alfa, Juliette, pro Zoró. Base para final, baixado e travado, até os cartões. Ciente, autorizado final da 17, reporta na curtíssima da 17, o vento 110 graus 07 nós, o até os cartões. Estará na curta, até os cartões. Hotel Oscar Tango, tráfego avistado, livre pouso, piscina 7, vento 1 centena 07 nós, ajuste 1020. Livre pouso, menor 7, hotel Oscar Tango. 607, decolada 53, controle 9208. 208, obrigado, bom dia. Senhora, passou, pode ingressar via Juliette, parte para a esquerda, senhora. 360, 607. Vai passar via Juliette, remonta, confirma? Remonta no 2. Remonta no 2, ou 381, ou 385, não. Vai ser remoto? Ao estacionar a frequência livre. Obrigado, aqui. Solo 35, eu para o táxi com 68 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, 3 horas e 30. Alternativa vai ser Salvador. Está conseguindo o táxi, aguardando mais à frente a aeronave da Gol para o fim do push. Após a aeronave da Gol, prossegue e a Índia, ponto espera, vai tomar torre 118.5 para o 35 no bar. No 5, decolada 57, controle 1208. Salvador, Gol no 7 no 5, cruza 1 no 5, 0, 0. Gol no 7 no 5, bom dia, contato radar, saída Argo, submantenha 360. Para o 360, Gol no 7 no 5. Obrigado e bom início de semana. Salvador, bom dia, 9-0, tá bom? Ponto 0, vento no 0. 9-0, 3-0, linha decola da piscina 0, vento uma centena no 0, nós, ajuste 1020. A linha decola, 9-0, 3-0. Após a aeronave da trip, aplicado o pushback, o voo 297. Mantém ponte, velho. 5 no 4 ali, mantém a cabeceira no zero. O 9030, decolador 1000, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia, obrigado. Gol 9030, acione código 5043. 5043, 9030, precisando 2000. Gol 9030, contato radar, saída Puca, submantenha 370 da presente, autorizado direto Puca. Chame Centro Recife na frequência 1251, secundária 13325. 251, 3325.